25973, voz Jomo. Gente. Bom dia, até 3153. 3153, Galeão, copia? Copia. 3153, Tritão Galeão, 380, Operador 10. Ficamos na 10, curva direita da Elda da Bridge. Controle 1208, transponder 5401. Matiu, 380, Galeão, Pedro 10, na 10, direita da Elda da Bridge, 5401, 198. 353, está um prospecto para mesmo. Estabilizou 4208. Azul 4208, complete final, torre 1186, bom pouso. 1186, obrigado. Triple 5514, solicita acender para o nível 1970. Sente, o triple 5514, foi para o 1970. Autorizado 1970, triple 5514. 208, bom dia. Avistado, cheque o trem, livre pouso na 10, o vento é 1,50 graus, 8 nós e o altímetro no 0, no 7. Gente, cortará. Tá 991, mas escuta. Nossa, escuta, proceda. Autorizado, Fortaleza, 13 no 0, upper Zulu. 19, decola, pistão no zero, curva à esquerda, Momo Frotti, controle 120, décima 8, transponder 5416. Ciente, estão autorizados, Fortaleza nível 310, via Abdesul 19, decola pelo 10, primeira curva à esquerda, Momo Frotti na saída, 10, décima 8, controle 5416, o transponder do total 9991. 9991, só um pronto para o acionamento. Pronto para pushback e acionamento, 9991. Autorizado, senhor. Autorizado, muito obrigado. Foi. Aí o 5973, chame Recife 1685, alternado 1545. Marão 1685, 1645. 1245. Entra, Pia. Acione código 5155. 5155, trip 5154. E tem um bom dia. 219, até a volta. Sol Salvador, Azul 4208, bom dia. Azul 4208, bom dia, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08. Trip Bom dia, Romeu Fox Lima. Romeu Fox Lima, autorizado GQL, meu PES, decola da 17, curva direita no axé, controle 120.8, transponder 5164. Ônibus, no transponder 5164, decola da 17, curva direita no axé, atendiu a GL da GQL. O Romeu Fox, o POB 06, então. 05 POB na data, confirmando controle 120.8, agora chama a torre 118.62 para o acionamento de táxi. O Romeu Fox cima é 1208, está na IBTA e o POB 03, não problema. A IBTA, sim. Ô Romeu Fox Lima, livre relacionamento, altímetro no 017, chame para o táxi. Só 3153, pushback, acionamento. C3153, portão 03, paciência, aguarda pushback, acionamento. Aguarda. Portão 991, mas escuta. Na sua escuta. Eu tenho estimado para iniciar o táxi? Neste momento, já ia te chamar. O PLV 03, autonomia 3 horas e 10, ao Fernando Natal. Táxi autorizado, parte 1 no Inter e Alfa, ponto de 0012, 1862, altímetro no 075. 1097, autorizado táxi via parte 1 no Índia Alfa, 1 no 8, decimal meia torre, quando pronto, pode esperar. Muito obrigado, tenha um ótimo dia, até a próxima. Obrigado também. 3153, portão 03, após a passagem do total à retaguarda, puxa esse no último táxi. Após a passagem, ele será o último táxi. Muito bom dia, total 99 no 1, no próximo do ponto de espera, estamos 0 pronto. Bom dia, total 99, 1 no 1, livre, alinhada e decolada 1 no 0, vento é 1 no 60 graus com 9 nós. Certo, autorizado, alinhada e decolada 1 no 0, total 99 no 1. Fox Lima, livre táxi, chama para ingresso na 17. Total 99-1-1, decolou os 2-1, controle em 1-2-0, decimal 8, tenha um bom dia. 1-2-0-8, muito obrigado, agradecemos a colaboração de todos. até no ponto de espera da 17 foto, o ponto final. 9-9-1-1, decolou na sua escuta. Contato radar 310, saída Momo. 310 na saída Momo, 9-9-1-1, se possível, precisa frutil, Tatão. Mantém o perfil. Aguardando. Tá bom, falta aqui, ó. O meu Fox Lima decolou aos 2-3, chame o controle em 120, decimal 8, bom voo e até a próxima. 208, então regreto o Fox Lima. Controle de Salvador, meu cordial bom dia, esse é o Papa Romeu, meu Fox Lima. Mantenha 500 pés no litoral, o meu Fox Lima. Positivo 500 ali no litoral, Fox Lima. Nossa, ponto de espera do 0, torre 1 no 8, 1 no 0 no 7. Já obrigado, bom final de Bom dia, 3153, ponto de espera pronto. 3153, bom dia. Autorizado, linha decolada 10, vento é 160 graus com 8 nós. Decolagem, 3153. O meu Fox Lima, quando possível, chamado de pouso. Possível, está estimando mais 47 minutos. Chico Delta, Maratinho autorizado no meu pé, decolando o site curva direita no axé, controle 1208, transpondo 0125. Aqui é com o Delta, bom dia, autorizado acionamento, chame para o táxi, o altímetro no 0-1-7. Então 3153 decolou os 26, o controle 120, decimal 8, tenha um bom dia. 308, bom dia. Controle, bom dia, até 3153. Número 53, contato radar, plantada 380, saída da El. Da El. Hotel 380. Leda. Afirma. Obrigado. Total 9911, chame Recife, 1-2685, alternado no 2545. 1-2685-2545, total 991. O Romeu Fox Lima, vamos ter gente pesada de China? Frequência livre, pouso 1-1-1-1-2. Prefeito 370, sentido aquilo. 208, Recife autorizado, 370, asterisco 58. Decola Pitona 0, curva esquerda, Puca 3, Aracaju. Controle 120, decimal 8, responder 5424. Arma informar o setor, tem a frequência livre, Romeu Fox Lima. Gol 922, descendo a identificação, chegada Mari, desça até o 050. Identificado Mari ao 050, gol 922. Um 3890, chame Recife, 1251, alternado no 3325. 3153. Prossiga. Chame Recife, 1251-3325. 251-3325,